Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o Giovanni. Podcast de buchinho cheio, hein? Também estou recebendo o Gabriel Leal. Boa noite a todos, acabei de comer uma esfirra, então também estou com o bucho cheio. Bacana, bacana. Do Habibis? Ah, porra. Porra, Henrique. Aqui, Gimito valoriza o local, pô. Eu me fodo trabalhando 5 dias da semana pra comer Habib's, Juliette, porra. Tem que me dar essa regalia, né, cara? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, estamos recebendo um convidado muito especial aqui. Estamos recebendo o Zanqueta. Dá um oi pro pessoal, Zanqueta. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Seja bem-vindo ao Gimito. Lembrando que os podcasts estarão nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, onde você quiser escutar. Estamos em todos os agregadores de áudio. E, bom, eu vou começar, Zanqueta, te perguntando o que é a Rota das Colônias. Explica um pouquinho pra gente. Então, a Rota das Colônias, digamos assim, ela foi construída através de um sonho. Eu, quando terminei meu curso de administração, eu voltei para a colônia e a gente começou a mobilizar as pessoas para transformar nossa região aqui num polo turístico. Estou falando especificamente da Campina do Taquaral. E daí comecei a fazer um trabalho junto com eles aqui. Todos tinham esse desejo, né? Mas era uma coisa muito fechada. Os colonos, um não abria a porta para o outro, aquela coisa toda, aquela desconfiança, né? E aos poucos eu fui quebrando isso, fui conversando com as pessoas e eles começaram a entender. Nós éramos produtores de vinho, verdade? E a gente começou a fazer um trabalho diferente, juntar todo mundo. E até que a gente chegou e fez um projeto e apresentamos para a prefeitura. Isso foi em 2010. E nesse momento, assim, nós tivemos dois sentimentos ali. Uma alegria de estar apresentando. Nós tínhamos uma proposta muito bacana de turismo aqui para a região. E na sequência, a frustração, porque a prefeitura não quis abraçar o projeto turístico naquela época. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. A gente ganhou força com isso. Nós começamos a fazer as coisas sozinhos, começamos a qualificar as pessoas, começamos a mobilizar todo mundo e começamos a fazer festa, as nossas festas aqui, ítalo-polonesas. Começamos a fazer parcerias aí com o Sistema S, principalmente com o Senar, né? Começamos a qualificar essas pessoas e comecei, aí sim, daí tivemos uma. Montamos uma associação, que é a ACAMP, né? Associação dos Produtores Rurais, Artesãos e Empreendedores de Turismo da Campina do Taquaral e região. E começamos a ter mais credibilidade até que a prefeitura resolveu abraçar um ano depois. Só que a gente manteve essa fibra de hoje ser, de certa forma, independente. O poder público vem, ok, mas se ele não vier. A gente tem um trabalho assim de união do grupo assim que nós fazemos, sabe? Então começou lá atrás. Quando a gente formou, quando até montei o estatuto ali, eu já coloquei Campina do Taquaral e região, porque já imaginava que outras colônias poderiam se inserir nesse processo, poderiam querer se inserir, né? E a gente sempre foi de abraçar. E foi o que aconteceu. Começou com Zacarias, Cachoeira, e hoje nós já fomos 11 colônias envolvidas nesse projeto. E hoje nós somos em 7. E o que que acontece? Nós, na época, a gente criou o Circuito Rural Taquaral, e, né, era uma homenagem para a colônia aqui e tal, mas com esse ingresso de outros empreendedores, a gente deixando qualquer vaidade de registro e marca de que começou aqui, a gente foi buscar um nome. E até que surgiu, há 4 anos atrás, a Rota das Colônias. Aí fomos, registramos o nome e daí todos se sentiram assim integrados. Então, de lá do início até aí para te responder, é daí que surgiu o nome Rota das Colônias, né? É um desejo de integração de todas essas colônias aí com esses empreendimentos. Bacana, legal. Não, eu realmente não sabia dessas histórias, muito, muito interessante. E assim, você comentou ali que no começo, assim, a prefeitura, ela não surgiu um interesse da parte do poder público ali de fazer acontecer, mas hoje a relação de vocês com a prefeitura melhorou ou ainda eles continuam ainda, tipo, não dando esse apoio? Não, melhorou bastante. A gente sempre é o patinho feio do município, né? Mas, é que nem eu falei, e acho que um pouco porque a gente, desde do início, né, depois dessa recusa, a gente tomou uma decisão de não abraçar politicamente ninguém. Então, tem os dois lados. Tem essa força que a gente faz, a gente busca parceiros, eu gosto muito dessa parceria privada, né? Depois até tem algo para me contar e também uma parceria que a gente conquistou. E hoje sim, hoje a gente busca, mas a gente não procura não permitir que a parte pública interfira no nosso projeto, sabe? Então, até para não perder essa essência dessa força, porque o pessoal vai, queira ou não, quando os outros começam a fazer, o pessoal começa a se acomodar também, né? Sempre vai ficar esperando, né? Então, essa é. Mas hoje, assim, hoje nós temos um apoio, né? Eu acredito que ainda precisariam profissionalizar as secretarias. Eu tenho um problema com gestões políticas, né? Então, eu acho que atrapalha bastante, mas posso dizer que hoje a gente é atendido, é ouvido, né? Mas já passamos por algumas frustrações nesse caminho. Eu vejo que a parte rural de São José, aos finais de semana, principalmente quando o pessoal vai almoçar, né, conhece ver os restaurantes e tudo mais, eu vejo assim que melhorou muito a questão de movimento. Você vê que tem um grande fluxo e você vê que as pessoas de Curitiba e região acabam vindo para conhecer São José, né? Então a gente acaba vendo muitos casos de Curitiba, de Pinhais, de Colombo. Né, porque São José ela se tornou um grande referencial, né, nessa parte rural. É um passeio bacana, tem muitos restaurantes que tem, além de restaurante, tem ali você pode fazer passeio de cavalo, você pode ter um pedalinho, tem muitos restaurantes que tem você passa o dia, né? E me fugiu a memória agora, Giovanni, qual é o bairro que tem um restaurante Badaloso? Felicidade. Tanta Felicidade, isso, fugiu agora da mente, mas a gente, quando eu fui, esses tempos atrás, eu fui para Santa Felicidade e até tava comentando, meu pai, parece que a parte ali rural de São José tá ganhando de Santa Felicidade, porque Santa Felicidade já foi um grande referencial de restaurantes, tudo, e hoje você não vê tanto fluxo de carro lá em Curitiba, você vê que até o próprio povo de Curitiba está vindo para São José, porque tá trocando essa vida dos grandes restaurantes de Curitiba para conhecer São José. Isso eu achei bem legal, assim, acho que tem tudo para agregar. Giovanni, opa, pode falar, desculpa, aqui, pode Eu continuar. acredito que é bem cultural isso aí. Se hoje, né, depois de muitos anos, nós temos uma certa, não digo integração, porque eu sempre fui de tentar agregar, mas nunca tive sucesso nesse sentido por causa de visões né, dos outros roteiros, né, dos antigos presidentes, né. Eu sou o presidente aqui ainda da rota. Mas assim, conversando com eles, o público nosso de todos os roteiros, posso dizer assim que 80% é Curitiba. Curitiba e região metropolitana. E eu acho que é cultural, sabe? Porque o São Joséense talvez vai passear para outros, não valoriza tanto as riquezas que nós temos aqui, né? Então, não sei se vocês estão bem ao par, mas nós temos três roteiros no município. Caminho do Vinho, que está com seus 20 e poucos anos, totalmente consolidado, né, uma forma com muito movimento, né, aquelas ruas lá, né, que a gente sabe não suportam mais, né, tem que achar outras alternativas lá de trânsito, os restaurantes superlotados, muitas opções. A parte da Murici, que está buscando o seu espaço, como nós, né, também são empreendimentos mais simples como os nossos, né? E a gente está tendo um... Assim, eu vou falar pela rota, né? A rota, nós estamos trabalhando para fazer um turismo diferente. A gente quer diferenciar do caminho do vinho, quer diferenciar da Murici, temos similaridades aí com a Murici, mas a gente quer fazer algo diferente. Então, todos os trabalhos que são feitos aqui são diferentes. Nós somos aí pioneiros na parte de experiências, né? São coisas que eu tenho certeza que você não sabe, mas assim, é normal, né, no município, mas nós da Camp, Rota das Falanges, temos dois prêmios. Um da Aliança Empreendedora em 2018 e 2019, onde a gente concorreu com 16 entidades que faziam trabalho, né? Nós tínhamos aqui a bandeira ambiental, tinha a bandeira cultural, e todo um trabalho social, além dessa promoção do turismo aqui. E como eu tinha comentado lá atrás, a gente não tem muita visibilidade, não tinha, né? No caso dessas questões, que eu acredito que sejam mais políticas. Mas, enfim, o pessoal de fora enxerga, os visitantes de fora enxergam, e a gente foi convidado a participar dessa premiação, e ganhamos de 16 entidades, nós somos uma das três vencedoras. Nós tínhamos que dar uma contrapartida, né, com esse prêmio, que era o quê? Trazer uma metodologia de empreendedorismo na comunidade, chamada Effectuation. Basicamente é o quê? Fazer com o que você tem. Então, se trabalhar o agricultor, o produtor, o empreendedor rural, que ele não faça grandes investimentos para começar a trabalhar com turismo, que ele use o que ele tem na mão, sabe? Então, e ali com o crescimento, ele vai evoluindo, né? E nesses 2 anos, nós ganhamos prêmios 2 anos seguidos. Nós tínhamos que mandar 2 representantes da associação participar do treinamento para vir replicar isso na colônia. E nesses dois anos, nós qualificamos 122 empreendedores, entre agricultores, entre empreendedores e pessoas das comunidades que tinham vontade de empreender. Hoje nós temos, não vou poder citar quantos aqui, mas vários são grandes empreendedores aqui que saíram desses cursos, né? Nessa época a gente ganhou um prêmio em dinheiro, e a gente conseguiu colocar as primeiras placas de sinalização turística aqui, né, na região. Então, são coisas assim que a gente busca fazer diferente, e isso chama atenção. Isso chama atenção do Estado, chama atenção de ONGs. Eu, particularmente, em 2019, 2017, eu criei um café colonial debaixo dos Parreirais. Me chamaram de louco na época. E 2 anos depois, nós ganhamos um prêmio nacional de inovação. Nós concorremos com 7 mil inscritos no Brasil todo de negócios inovadores e fomos um dos 15 vencedores, o único paranaense. Aí fui para São Paulo receber prêmio, foi muito legal. E daí não parei. Então, eu tenho várias experiências aqui que eu proporciono aqui aos turistas. Então, essas experiências hoje foram de inspiração para outros empreendedores, por exemplo, da Araucária, Campo Largo, e hoje eu sou, assim, tenho uma honra assim, de dizer que das minhas loucuras, aí, hoje eu sou chamado em outros municípios para inspirar produtores para inovarem, né? Até ontem entrei em contato com o pessoal de Colombo, do Circuito Italiano de Colombo, eles vão vir me visitar aqui a cantina, para conhecer o trabalho que é feito aqui, porque eles, como foi a pessoa que me contactou, pararam no tempo, né? Então, essas questões de inovação, eu sou vidrado em inovar e fazer diferente. Agora, no Festival do Pinhão, nós temos a Sapecada do Pinhão, né? Na verdade, eu criei uma trilha entre as araucárias, oportunizando as pessoas a coletar o pinhão, e lá no meio tem uma clareira onde a gente faz a Sapecada do Pinhão. Para a nossa região aqui, para nós é algo comum, mas eu tenho sempre uma visão lá na frente, sempre foi assim. E eu via que muita gente não sabia o que era pinhão, às vezes não sabia nem não sabia o pinhão está pecado, não tinha degustado. E ano passado, por exemplo, tinha um grupo de 15 pessoas que vieram fazer essa trilha e nenhum deles tinha comido pinhão está pecado. Agora, dia 1º de maio, o casal de Goiânia ficou sabendo que eu fazia esse tipo de atividade e vieram exclusivamente aqui para fazer essa sapecada do pinhão, o meu pinhão sapecado, fazer a trilha, se emocionaram na trilha. É uma coisa assim, então eu gosto de fazer isso e eu incentivo, eu tenho muito dessa, de trazer todo mundo junto, né? E hoje nós temos um grupo muito coeso, muito forte, empreendedores fantásticos, produtos, né? O que falta é o pessoal conhecer, mas também tem aquela questão, já veio proposta para colocar para o pessoal, esse pessoal que tá muito em alta aí para vir fazer matéria na Globo, aquela coisa toda. Eu falei, gente, vamos com calma, porque a hora que sai uma reportagem dessa, né, em horário nobre, cara, é assim, ó, vem todo mundo, e a gente não vai dar conta e vai se queimar. Então vamos nessa pegada, devagarinho aí, e aos poucos o pessoal vai conhecendo, né? Hoje nós estamos tendo mais respeito também, né? Porque a gente se impôs um pouquinho, né? E como a gente se fortaleceu a base. Hoje nós temos aí em torno de 40 empreendedores, muitos ótimos empreendedores, e trazendo todo aquele pessoal mais novo junto, essa fortaleza hoje nos dá condições de bater na porta de qualquer um, de prefeito, de secretário. Ó, nós temos aqui um volume X, nós temos aqui empreendedores de alto nível aqui, nós estamos precisando de infraestrutura, sabe? E antes a gente fazia muito isso, batia muito na porta, mas não tinha essa fortaleza ainda e não tinha essa credencial hoje, por exemplo, dos prêmios, desse respeito que a gente tem lá fora. Por exemplo, nós já recebemos aqui, se eu não me engano, são 11 municípios, mas eles não vieram visitar São José dos Pinhais, eles vieram visitar a Rota das Colônias para saber esse trabalho que é feito aqui de integração, né, o trabalho que a associação, os prêmios que a associação ganhou, e o que eles mais querem é isso, que eles tenham como exemplo o nosso formato aqui, da união dos empreendedores, para não ficar em dependência com prefeitura, com outros órgãos públicos, né, porque é o que mais acontece. E daí eles vêm se inspirar, que vai estar vindo mais agora, mais um agora em Colombo, aí que vai. Estão marcando a data para julho, né? Então é só para exemplificar um pouquinho dessa questão da diferença dos três roteiros. A gente quer se destacar por ser diferente. Que bacana, legal. Nossa, eu não sabia que vocês já ganharam um prêmio, né? Que você teve essa questão de você ensinar o pessoal a empreender, que também é muito bacana. Realmente eu não fazia ideia disso daí, porque assim, eu acho que não é uma coisa assim, que é uma informação que chegou para nós e tudo mais, né? Porque a gente, mesmo assim, a gente vê assim, são vários restaurantes ali que estão empreendendo, cada um deles, mas não que tivesse toda uma associação em si, né? Que eu sempre pensava que foi uma forma individual ali, cada empresário, né? Claro, teve essa questão, mas você teve toda essa metodologia de ter a Rota das Colônias, o projeto em si. E eu queria abrir espaço aqui para o Giovanni e o Gabriel. Gostaria de fazer alguma pergunta? Cara, é uma coisa que eu até ia comentar, eu achei bem interessante, foi comentado essa questão de às vezes parecer que eu não vou falar assim da prefeitura de modo geral, né? Porque a gente sabe que existem casos e casos, mas como o próprio Zanqueto comentou, às vezes parece que a própria prefeitura de São José não faz questão de São José. Não sei se vocês também, se vocês têm essa impressão. Às vezes parece que, assim, pô, eles fazem as coisas, mas, assim, às vezes faz que só pra botar o nome ali, digamos, né? A gente também é. O Zanqueto comentou, né? Pô, a prefeitura não quis apoiar depois de um ano. Pô, agora que o negócio tá validado, agora que já foi pra frente, e tirar fotinho ali no portão, aí é conveniente, né? Botar aquela plaquinha aqui de São José dos Pinhais, prefeitura atrás. Sempre já que... sempre vê essa placa. Pô, é, tipo, é um negócio que eu sempre tive, tive a impressão, principalmente com a parte cultural do São José. A gente é uma cidade que, assim, é gigante, cara. Vai falar em indústria? Tem indústria. Vai falar em comércio? Tem comércio. Pô, tem área rural, tem isso, tem aquilo, mas é difícil a gente ver isso sendo apreciado, porque realmente não parece ter espaço. Né? E quem deveria buscar esse espaço não... tá preocupado com outras coisas, né? É um negócio que me deixa um pouquinho chateado mesmo. A questão que eu falo, é, eu sempre bato nessa tecla, cara, é gestão política. Ah, olha, é difícil, né? Porque, assim, eu fiquei brigando 8 anos em gestões anteriores, falei, gente do céu, como que uma secretaria de turismo não tem um turismólogo para dar assistência aos empreendedores, para a gente falar a mesma língua? Isso foi uma... na conversa que nós tivemos antes com os candidatos, né? E foi uma das reivindicações, que tivesse um turismólogo, né? Tem um, mas não é de ofício, não é de campo. E foi uma das primeiras coisas que a prefeita fez, foi contratar um turismólogo. Cara, deu uma decolada, porque, assim, o papo era... o negócio fluía. O cara vem com a bagagem, com, né, com a parte técnica, e a gente já com esse espírito. Agora, cargo de confiança, cara, o cara não sabe nem o que está fazendo, isso não desenvolve, sabe? E ali vai, sabe? Então, tem muito essa questão de volume, sabe? Eu lembro da gestões anteriores aí, cara, queriam... Cara, nossa caminhada... Tem mais uma para te contar, depois eu vou voltar nas caminhadas aí. As caminhadas internacionais da natureza. A gente sabia, cara, que a caminhada lá tinha dado 2.000 pessoas, né, que é um volume razoável. Cara, nos boletins deles lá era 3.500. Então, assim, é muito essa questão que tinha da volume, que tinha que fazer mais do que... tinha que ter mais público do caso do Papai Noel, tinha que ter mais público do que o outro... do que outro gestor, cara, é uma coisa assim, e até ano passado, não teve, assim, eu fiquei 8 anos, não veio um curso da Secretaria de Turismo, da Assistência Social, assim, ó, vamos qualificar os empreendedores aí, não, o negócio é fazer evento, e a gente foi sempre fazendo, né? Agora com a gestão nova, vieram alguns cursos, mas já pararam também, né? Tinha umas parcerias com o Sebrae, a gente já estava, digamos, sempre fomos parceiro do Sistema S. Então é isso, sabe? A questão é a politização, né, da gestão, daí complica. Não tem a parte técnica, e eu estou falando só de turismo, né? Ou falar de outras aí. Então tem... isso me incomoda bastante. Eu já fui convidado há muito tempo a ser, me filiar em partido, cara. Quanto mais eu vejo os bastidores, mais distância eu quero. Nunca. Eu faço política da comunidade, digamos assim. Mas trabalhar esses bastidores aí, que a gente, o pouco que eu vejo, desanimo, cara. É, realmente, a gente vê o microempreendedor brasileiro sendo um guerreiro, né? Muitas vezes fica muito difícil, não, como você comentou, deram apoio, aí depois não deram mais, e você batalhou ali, né, durante tanto tempo. Agora essa nova gestão deu ali algumas coisas, só que ainda se precisa de mais apoio e tudo mais. E a gente ali, por exemplo, a nosso restaurante, no caso, fica ali no Afonso Pena, né? A gente tem um público mais voltado para as empresas, né? O nosso restaurante, ele gira em torno. Mas essa questão que você comentou ali no sábado, a gente trabalha segunda a sábado. No sábado, geralmente, o movimento é mais fraco. Até você percebe realmente que nos finais de semana, o próprio povo de São José acaba indo para Curitiba, acaba indo para as outras regiões e não conhece a própria cidade, os lugares da própria cidade, né? E a gente vê assim que. Isso às vezes falta uma divulgação, falta alguma coisa assim para alguma coisa dentro ali do poder público para tentar incentivar, né, os empreendedores, os microempreendedores a crescer novamente, né? Porque tem muito dessa questão assim que a gente praticamente tem que construir a nossa vida, né? E construir o restaurante, principalmente que restaurante é uma coisa assim muito. Você tem que ser muito volátil. Eu não sei como é na cantina, mas eu, por exemplo, no restaurante tem que ser muito volátil, sempre. Às vezes surge alguma coisa, tem que estar ali muito ligado e tudo mais. E meu pai, por exemplo, ele não teve nenhum curso, não teve nenhuma instrução, ele simplesmente foi construindo um restaurante, né, com que ele foi aprendendo durante a vida, né. Ele errou muitas vezes, né, meus pais, eles tiveram muitos equívocos, depois eles foram se acertando. Mas eu vejo que, por exemplo, assim, né, faltou na época, assim, ter alguma coisa, também algum curso, alguma coisa que pudesse incentivar ele, né, a um curso de empreendedorismo, para que, quem sabe, assim, ele tivesse uma outra visão. Ele foi aprendendo, só que foi aprendendo a passos curtos, né, mas claro que tudo que ele aprendeu, assim, que nem a gente falou, foi na base da tentativa e erro, né, e o restaurante, graças a Deus, hoje a gente tem um público muito bacana, muito legal. Nem sempre foi assim, né, o Gabriel almoça todo dia no restaurante, né, segunda a sexta. E ele vê ali como é que é o movimento, o fluxo de pessoas, mas nem sempre foi assim, né? Tivemos aí altos e baixos, com crise, né? Com várias crises que a gente passou no nosso país, que também é uma coisa que é muito delicado quando a gente fala de crise, porque, né, os próprios restaurantes são muito impactados. Em si, a área alimentícia é impactada muito numa área de, quando a gente fala de crise financeira, né? Porque os insumos, eles sobem, necessariamente você tem que subir o preço da refeição. Aí o salário não aumenta para as pessoas que, né, para as pessoas que trabalham. Essas pessoas, hoje não vai dar porque o restaurante X aumentou o valor, então hoje eu não vou almoçar fora, vou almoçar aqui por em casa mesmo. Então você vê que tudo isso é uma questão muito complicada, né? Porque impacta impostos também, tem aumento de imposto, tem também diversas questões ali, né? A gente é muito fiscalizado, principalmente porque a gente faz comida transportada para as empresas, então a gente tem o PAT, né, que a gente é fiscalizado também. Então a gente vê que são várias coisas que a gente tem que realmente batalhar todo dia para fazer o negócio funcionar, né? Não sei como é na cantina das Anquetas, se também é uma coisa assim que você tem que estar sempre ligado, sempre muito volátil. Então, se imagine ali, né, onde vocês estão, né, o público, pelo menos tem um público girando aqui. Agora, o nosso desafio, a nossa resiliência, assim, cara, em todo esse período de pandemia, nós temos que trazer esse povo para cá, para um roteiro que não é conhecido, né, que não tem estrada, que não tem sinalização. Então, por isso, o que a gente faz? O desafio é esse, por isso que a gente, de certa forma, cresce nessa parte de inovação. É sempre criando, sempre inovando, sempre fazendo diferente. Esses eventos que eu falo, que do Parreiral, aí hoje vem gente do Brasil todo, graças a Deus, né? Mas é um período, é sazonal, período da safra da uva ali, dezembro e janeiro. Aí, mais ou menos uns 3 anos, eu comecei um trabalho, eu tenho que preencher esse ano todo, né? Vou ter que criar outras coisas. Criei o projeto Meu Pé de Parreira. Esse foi na pandemia. O projeto ganha emprego profissional também. O que que consiste? Só para eu ter uma ideia. Então, além do restaurante, tem que criar algo fora, claro, já inserido aí com a história, que nós temos 140 anos de produção de uva no município, né? Uma coisa rara. E o Parreiral do Pai era um dos últimos aí que se mantinham de pé no município, né? E daí o que que acontece? O pessoal vinha visitar e fala assim: ah, eu lembro da minha infância que tinha um parreira que iam colher uva com nono, aquela coisa toda. E eu fui pensando e escrevendo um projeto ali. Outros falassem: ah, eu tenho uma planta lá em casa, mas não vai, não consegue desenvolver. E daí, na pandemia, não tinha dinheiro, né? Pensa, os decretos ainda fechavam um final de semana, não sei se você lembra. Sim, Então, lembro. olha, e eu troquei 20 anos de contador para fazer o que eu gosto de fazer hoje, isso, né? E foi bem final de dezembro de 2019 que eu dei baixa no CRC, que eu estava com problema de saúde. Falei, não, eu vou fazer o que eu gosto, que eu me identifico. Então, eu peguei toda essa pegada, assim, cara, foi um tombo daqueles. Aí, criei um projeto Meu Pé de Parreira, que consiste o quê? Em a pessoa adotar uma planta de uva e acompanhar todo o ciclo, né? Primeiro objetivo é integrar famílias em torno de uma planta. Que relembrava, os mais velhos relembravam, e inserir as crianças ali, né? Nesse projeto. Eu criei módulos, né? São 6 módulos, um por mês. Então, o primeiro começa em agosto, quando as pessoas vêm podar a planta. Eu podo a metade dela, explico todas as técnicas, o que, né, é um artesanato, que você tem que deixar o galho do ano seguinte. Explico por que que o solo tem aquele formato, por que que tem que ter vegetação embaixo. No segundo, é adubação. Então, coloco adubo lá, explico qual que é a função do cloreto, do potássio, da ureia, o que que vai trazer para a planta. Criançada vem com a mangueirinha ali, molha. Então, tem tudo isso. O terceiro é o mais legal, que é o batismo. Vem colocar uma placa com o nome deles, sobrenome, apelido, o que eles acharem. Então, aquela planta fica identificada ali. E assim vai, eles botam eles fora e termina com a colheita em janeiro, né? Então, esse projeto é de agosto a janeiro. O meu objetivo na época era ter 10 adoções, né? Até para entrar uma renda, e no primeiro ano já deu 17. No segundo foi 25, e assim foi, sabe? Então agora vamos para mais um ano, vai começar agora, e é uma forma de entrar renda, sabe? Então, aí preencheu já uma questão já mais alguns meses, né? De agosto a janeiro. Eu só tinha renda em janeiro. Festival do Pinhão, daí veio agora, né? Também. Então, esse festival aí, começa aí em maio, junho e julho. São mais 3 meses que a gente está trabalhando a questão do pinhão, né, no restaurante, a lasanha de pinhão que nós trabalhamos aqui, e mais essa pecada que eu falei para vocês. Então, assim, eu comecei quase que fechar o negócio, mas sempre trazemos outros juntos também, né? O Festival do Pinhão foi uma criação, mas está atendendo todos os empreendimentos aqui. Então, o desafio é constante, criar. Cara, fiz a. Para ter uma ideia, na pandemia, vocês lembram lá que só podia ter o. Como é que se chamava? Não é o drive-thru? É, acho que é. Que podia vender É, só. delivery, drive-thru e delivery, né? Também. Isso. Delivery aqui não tem como, porque muita gente até ligava, queria que levasse para Curitiba, mas não compensa. E é o que criei, por exemplo, eu criei aqui a Polenqueta, né, que era tudo que eu faço aqui é história, homenagem, e é homenagem com o meu nome. Meu nome comia aquela polenta tostada na chapa, queijo e salame, e daí eu trouxe isso para dentro do restaurante, criei a Polenqueta, que é a polenta do Zanqueta. E na pandemia, naquele período lá, nós criamos o primeiro drive-thru, cara, de Polenqueta aqui. Então, cara, é assim, eu falei assim, mas será que vai dar? Foi muito legal, fizemos umas 2 semanas só, mas o pessoal também não conseguia mais ficar em casa. Eles entravam para um lado do pátio, vinham pelos fundos aqui e pegavam a polenqueta deles e encostavam o carro lá no fundo, lá para ficar olhando para os pinheiros, por mato lá, porque eles não suportavam mais ficar em casa. Então, assim, cara, sempre inventa. Tem coisa que dá certo, maior parte dá certo. Né? Esse projeto aí que eu falei do meu pé de parreira, a gente ganhou o prêmio também nacional em 2020. Então foi mais um valor que entrou que a gente conseguiu ampliar a cozinha, que tinha que já destinar lá na inscrição aonde você iria usar o dinheiro semestre, né? Não foi aquela coisa, né? Mas já deu para dar uma reformada nas coisas. Então é constante. Agora vamos fazer o Dia dos Namorados aqui, noite, né? Então. Mas, como eu falei, nosso público é Curitiba, então tem que mídia social, e o São Joséense não conhece, tem essa lacuna aí, né, que tem esse problema. Estão pegando os influencers aí da cidade também. Então, aconteceu um evento ano passado e foi repetido esse ano. O Shopping São José, ele criou ali o Festival das Colônias. Então, ali foram 5 dias ano passado, esse ano foram mais 4, se não me engano, e ali na parte de baixo ali, ela abriu para as colônias, exporem, venderem, fazer divulgação das rotas. E foi muito legal. Nós sempre fizemos algo diferente ali também, fizemos um cenário esse ano para o pessoal tirar foto. E ali fomos distribuindo os folders. E era impressionante. O São Joséense não sabe da Rota das Colônias. Às vezes fazia abordagem, nós conhece a Rota das Colônias? Ah, não, conheço, vou lá direto. Falei, aonde você vai? Ah, vou lá no vou João, vou lá no Caviar. Falei, então, não é lá, é do outro lado da cidade. E ali a gente fazia essa abordagem, mostrava, daí eles achavam interessante, começar a falar desses projetos, essas inovações. E aos poucos, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente está fazendo o São Joséense conhecer o turismo de São José, né? E eu participo, sempre sou convidado aí, né? É tipo um imã, né? Convidado aí para o Sebrae para fazer, participar de Câmara Técnica, a SIAP, com o SJ Prospera. Tento me desviar um pouquinho, porque minha carga é muito pesada, porque a associação me toma muito, muito tempo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E contribuir, né? Nessa parte. Mas tem um longo caminho pela frente. Só eu falo, né? Ah, tranquilo, capaz, gente. Gosta quando o convidado fala bastante e você tem muito conhecimento a agregar, né, pra gente. E foi muito bacana essa questão que você trouxe, os projetos que você trouxe. E é isso mesmo, você traz um projeto, né, pra ver se ele vai dar certo, né, valida ele e tudo mais. E é muito bacana isso, tudo isso que você já fez. E eu imagino como foi difícil a pandemia para vocês, né? Porque o nosso caso ali do restaurante, a gente tinha as empresas, a gente teve a indústria ainda que não parou, então a gente tinha muita refeição transportada, né? Que salvou a gente de não ter uma crise muito maior. Mas imagino para vocês a dificuldade que foi, porque o maior movimento de vocês era final de semana, e final de semana as coisas estavam fechadas, né? Então foi um período de ter que se reinventar mesmo, de a gente ter que muitos foram pro iFood, né? Lá, pro iFood, para aqueles aplicativos de delivery. Só que, bem. Mas não cabia. Não cabia para todo mundo, né? E ali o iFood, todo mundo sabe que você tem que ter um score alto para você ser a primeira a aparecer, né? Tem a questão também do motoboy. Se o motoboy, por exemplo, o cara vai pedir daqui a Curitiba, claro que, às vezes, dependendo do cara que pega, às vezes chega lá, o prato tá frio, então. Tem N questões, né? E foi muito legal a forma como você se reinventou, que foi muito bacana. Mas eu vou abrir espaço pro Gabriel, pro Giovanni. Gabriel, você quer fazer alguma pergunta? Na real, eu ia falar que desse negócio da gente não conhecer a Rota das Colônias. Eu já tinha ouvido falar, porque você falou das caminhadas na natureza, eu fui muito nessas caminhadas para aqueles lados. E realmente eu já tinha ouvido falar, mas nunca fui por conta da distância até. Porque eu falo, realmente para mim o caminho do vinho fica mais perto. Porque fica sendo mais fácil. Mas eu falo, se eu tiver oportunidade, eu vou para esses lados aí. Eu falo que eu quero conhecer os lugares novos de São José, porque a gente realmente não conhece muito da nossa própria cidade. Eu falo, São José é isso, conhece o shopping, daí ele conhece ali o aeroporto e acabou. Tipo, e um pouco do caminho do vinho, mas vai em locais específicos. Eu já fui muito no caminho do vinho e se eu tiver a oportunidade, eu vou aí também. Legal. E você, Giovanni? Pode falar. Não, até ia falar, só complementando, né, o Festival do Pinhão. O Festival do Pinhão foi uma alternativa também para a saída aí da pandemia. Porque a gente criou, porque a gente precisava criar alguma coisa para o pessoal vir conhecer. E a gente, em 2015, nós fizemos aí um curso aqui com base na gastronomia do Pinhão. Então, a gente tinha essa vontade de fazer. E daí, numa conversa com a Secretaria de Turismo, lá eles tinham uma ideia de fazer um projeto gastronômico e tal. E daí, juntamos as ideias e daí surgiu o Festival do Pinhão. E fizemos num formato diferente, aonde as pessoas tinham que ir até o estabelecimento para provar o prato, né? Não era algo fixo, um local fixo. E foi uma estratégia que deu muito certo. Então, a gente desafiou aí todos os empreendimentos da rota para que fizesse alguma coisa ligada, porque até eu insisti para que fosse o Festival do Pinhão, que eles queriam colocar festival gastronômico, sugeriram, né? Mas daí a gente encabeçou, a Camp encabeçou a Rota das Colônias, e daí, se não me engano, foram 14 empreendimentos que começaram a participar. Tinha Café Colonial, que que fez lá bolo do pinhão, tinha piquenique do pinhão, eu fiz a lasanha, o outro tem o carneiro com pinhão, e, enfim, esse projeto foi crescendo e tem até sorvete de pinhão, né? Caramba, sorvete de pinhão? Sorvete de pinhão. Nossa. Tudo de bom, sensacional. Nós temos aqui duas produtoras de sorvete, elas são associadas aqui, né, a Rota, e elas fazem um picolé, sorvete, sem aromatizante, sem conservante e sem saborizante. E daí eu fiz esse desafio, falei assim, olha, Zé, eu quero vocês no festival, se virem, criem um sorvete de pinhão. E elas foram e criaram sorvete. É um sucesso, né? Um sucesso esse sorvete. Então, isso é uma das coisas. E hoje nós estamos com mais ou menos 30 tipos de pratos. E desde o primeiro Festival do Pinhão, nós já convidamos alguns empreendedores da Murici e do Caminho do Vinho para ter essa integração, né? Então, hoje são 7 convidados de lá, com mais 14 nossos aqui. Totalizando em 21. Parte gastronômica, artesanato e experiências, né? Todos à base do pinhão. E foi depois da pandemia. Depois da pandemia a gente criou isso aí. E esse ano, né, a gente fortaleceu ainda um pouco mais, trouxe parceiros, né? Já, como eu falei, eu gosto dessa parceria. Nós temos uma parceria com a ViaCred, tem, né, o Shopping São José. Ano passado a gente tentou, tem uma conhecida minha ali, que ela é artista, e a gente estava conversando, a gente fazia alguma coisa nesse sentido, em homenagem ao Pinhão, ao Pinheiro, daí não deu certo ano passado, esse ano a gente começou bem antes, daí fizemos uma parceria com o Comitê de Germinações, que convidou os artistas de São José, que estão pintando quadros, já terminaram, na verdade, quadros com Pinheiro, com Pinhão, e vai ter uma exposição chamada Rota das Colônias no Shopping São José, que também foi buscar essa parceria com o Shopping, do dia 20, do 6 a 20 do 7, vai ter uma exposição lá com 12 artistas que pintaram quadros, né? Sensacionais, eu vi alguns assim, e vai ter essa exposição. Então, são coisinhas que a gente vai minando, vai mostrando, para mostrar a nossa cara. Trouxemos o Sebrae esse ano também, como parceiro, a SIAP também, está com um aplicativo ali gastronômico, a parte do TV News. Então, a gente está trazendo esse pessoal junto, né, para dar força para esse projeto. E também tem o final de 2021, o vereador Samuel Pinheiro, ele fez um projeto de lei para transformar o festival, colocar o festival no calendário oficial do município, para a gente conseguir... apoio daí mais municipal, né, nesse sentido. Então, a Câmara de Vereadores, está todo mundo aí. Então, hoje nós temos uma gama boa de parceiros aí que estão contribuindo para o festival. Mas a realização é nossa. Que bacana. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida só para... o festival do Pinhão não tem relação com a festa do Pinhão. São duas coisas diferentes. Não tem relação nenhuma. A festa do Pinhão é da prefeitura, né? Uhum. O festival do Pinhão não tem relação. Não tem relação. Tá, beleza. Giovanni, você tá com vontade de tomar um sorvete de pinhão? O que é nosso aqui? A gente tem que... Pô... A gente não tem nenhum motivo pra dizer que não, cara. É óbvio, pô, né? E você, Gabriel, tá com vontade de tomar um sorvete de pinhão? Eu tô, cara. Eu quero assim, experimentar isso. Cara, eu já comi muito pinhão na vida, mas esse sorvete não, cara. Sorvete, cara, sei lá, eu amo sorvete, assim. Acho que eu sou um cara apaixonado por sorvete. Acho que eu me casaria com um pote de sorvete gigante, assim, porque eu gosto muito, muito de sorvete, assim, uma coisa que... eu sou apaixonado, assim, a sorvete. E, assim, muito legal, muito bacana tudo isso. A gente conheceu um pouco também, um pouco da nossa região, nosso São José. E, que nem eu comentei, a gente não tem noção, assim, sabe? Como funcionava e tudo mais. Sobre o festival mesmo, eu realmente confesso, eu não conheci o Festival do Pinhão. Eu fui conhecer através da Roberta, que me comentou, que me mandou um áudio. Aí eu, por isso que eu até perguntei se tinha relação com a festa do peão, né? Porque no começo, sim, eu fiquei, não, mas tem, será que é a mesma, será que é alguma coisa, tem alguma coisa, é tipo um pré-preparatório para a festa do peão, e você, aí você foi explicando e tudo mais, e foi muito bacana, hein? E muito legal, assim, toda essa organização de vocês, toda a forma que é feita. E antes da gente seguir para o momento capcioso, Giovanni e Gabriel, querem fazer alguma outra pergunta antes de a gente ir? Eu vou falar que na real eu não tenho mais nenhuma pergunta. Falar Tranquilo? que vai falar Tranquilo. tipo, não, não, tô tranquilo, pô, falar que é, pô, achei legal pra caralho a iniciativa tua. Pô, assim, uma pessoa que tem ideias e consegue tirá-las do papel, acho uma parada foda mesmo, que eu tenho minhas ideias, mas assim, eu falo que quem consegue tirar do papel, eu falo, pô, merece conquistar o que conquista, cara, porque não é fácil, bicho. Não é fácil porque normalmente 90% não vai ajudar e mais 5% tá cagando o que você faz, cara. Então, pô, parabéns pra tua atitude, cara. Pô, continua aí, porque São José, pra mim, tem muita coisa a agregar pra tudo. Pô, pro próprio pessoal de São José, pro próprio pessoal de fora, cara. Pra mim, São José tem muito o que crescer ainda, cara. Porque a gente tem indústria, igual o Giovanni falou, indústria, comércio. E a gente tem um povo, cara, que quer trabalhar e quer fazer isso aqui crescer, cara. Então, você tocou no ponto certo e, pô, continua com essa parada, viu? Cara, é igualmente. É super legal a gente ver que casos locais nossos, né? São histórias que a gente não ouve em todo lugar. Mesmo achando que deveriam, né? Então é super legal a gente ver essas ideias que são orgânicas, digamos assim, da região mesmo. Legal, bacana. Antes de a gente só seguir para o momento capcioso, eu tenho só uma última questão que eu queria tocar um ponto muito bacana, que eu li o Instagram da Cantina da Zanqueta, eu achei muito legal a identidade visual que vocês têm. Eu achei muito bacana a forma que vocês postam ali, os reels. É você mesmo que faz? É, boa parte eu que cuido, né? A gente é eu empreendedor aqui, tudo faço do meu jeito, né? Não tenho as habilidades, mas eu aqui é muito humano, sabe? Tudo que a gente faz aqui está tudo ligado à história. Então, eu criei ali o parreiral, tem o parreiral na frente da cantina, onde o pessoal almoça embaixo das parreiras, né? Pense na safra da uva. É muito legal. Então, não sei se é sobre isso que está falando, mas é. Eu tento sempre colocar essa parte mais humana, a parte de história, tudo, né, no negócio. Eu achei sensacional, inclusive tá muito profissional, tá muito bacana, tá muito profissional mesmo, porque você veja, você tem hoje, pelo que eu tô vendo aqui, 12 mil seguidores, e você mesmo comentou que você mesmo faz ali e tudo mais, tá muito bacana, tá muito bem estruturado toda essa linha que você faz, tá bem bacana, os reels estão bem filmados, bem mostrando toda a culinária do lugar e tudo mais, então tá de parabéns. Isso aqui tá incrível, eu achei que tá muito bem identificado. A parte aqui das uvas aqui também, muito legal, parabéns mesmo. Tá, eu trabalho com edição de vídeo uma segunda fonte de renda, mas é mais por paixão minha, né? É mais um hobby meu, e achei que tá muito legal, assim, sabe? Eu tava dando uma olhada hoje, pegando aqui algumas ideias aqui, muito legal mesmo, assim, achei. Que tá uma coisa simples, mas tá muito bem feita. E aqui os Reels, você pode ver que tem Reels de 6 mil, 2 mil visualizações. A potência que o Instagram tem hoje é incrível, né? 3 mil, 4 mil visualizações. Então você vê que os Reels, eles estão fluindo bem, você tá tendo um índice bem bacana. E 2 mil seguidores é bastante gente, é muita gente você tá trazendo, né? E as redes sociais hoje são tudo, Google, o Instagram, hoje a gente, né, tem essa questão das redes sociais, mas tá muito bem feito, parabéns. Essa parte dos Reels aqui, eu tenho, assim, confesso que são pessoas que vêm, que fazem, são influencers, né? Essa parte eu ainda não mexo muito, não entendo. Mas até a gente ganhou um prêmio agora esses dias atrás, aí, de destaque digital, sobre a evolução que a gente está. Também ganhamos um prêmio. Cara, tem mais umas coisas que eu ganho aqui do Sebrae. Foi um prêmio que a gente ganhou também de modernizar a parte de gerenciamento de sistemas. E daí a gente, dos ganhadores, a gente foi um destaque. Daí desse destaque ganhamos uma mentoria também. E até o rapaz já entrou em contato para trabalhar, porque eu falo assim que eu acho que o meu O que eu preciso aprender um pouco mais aí é nessa parte mesmo, né, de divulgação. Então, o pai vai me dar mais umas dicas aí, né? Mas ainda tem bastante coisa para aprender aí nesse sentido. Mas é tudo o que faço mesmo. Tudo que faço e indico a forma que eu quero fazer. Que bacana, é muito legal. Eu gostei bastante, assim, achei bem bacana. Tive a oportunidade de ver aqui alguns reels, né, dar uma olhada. Teve até reportagem, muito legal mesmo. Parabéns, assim, eu acredito, eu não conheço ainda, mas eu fiquei muito curioso para conhecer agora a Cantina Zaqueta. Bom, então acho que podemos ir por um momento capcioso agora, Gabriel. Então, vamos lá, né? Momento capcioso! Bom, você comentou a questão de cursos, eu acho que eu tenho dois pontos que eu quero tocar aqui importantes, né? Você comentou sobre essa questão dos cursos. Você faz bastante curso? Bastante. Bastante Qualificação, curso. sempre, sempre. Isso é um dos pilares da associação também. A gente tem um departamento de qualificação do empreendedor. Então, Legal, legal. basicamente com o sistema S, né? Bacana. A gente brinca aqui que a gente já trouxe bastante gente aqui, né? A gente trouxe, ano passado foi o ano dos coaches que a gente trouxe aqui, né? A gente trouxe milhares de. O que que você acha sobre os coaches, Zaqueta? Você gosta dos coaches? O que que você acha? Sinceramente, não entra na minha cabeça mais, né? Não sei, né? Cada um, eu não consigo engolir muito. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. A gente também não é muito chegado em coisas, a gente trouxe alguns aqui no Gimito, não pá. Teve uns que foram até legais, né, Gabriel? Acho que ele não gostou que você falou dos coaches. Não, eu realmente não gosto dos coaches. A gente brinca com o Gabriel que tem mais raiva dos coaches. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. O que que tem mais legal, assim, na Cantina da Zanqueta, assim, que você diria que é o cargo-chefe do lugar? Ah, se pegar as avaliações do Google lá, nós temos um espaço extremamente simples, cheio de história, que eu sempre falo. Então, assim, o que o pessoal mais gosta aqui é da simplicidade que tem aqui, da parte da uva, e a comida, tudo é feito aqui, né? O pessoal gosta muito da nossa polenta, também tem todo um segredo da polenta. Frita ou a outra mesmo, que foram caipira, mas é o que a gente cuida bastante aqui, é comida e atendimento. Atendimento é. Então, assim, isso está bem retratado lá nas avaliações do Google, sabe? Então, isso é o que eu acho que o pessoal mais gosta aqui, da simplicidade, tudo é história. Por exemplo, tem um fogão. Vou te dar só um exemplo. Tem um fogão aqui histórico, é um fogão a lenha. E agora, aos domingos, não é sempre que eu consigo, mas eu gosto de fazer o pão, né? Então eu faço o pão e estrategicamente ele vai vou assar ele lá perto do meio-dia. E daí a hora que sai esse pão do forno, meio-dia e meio, eu passo no meio das mesas, né? E o pessoal vai sentindo aquele cheiro, ele vai para a cozinha, a gente corta ele. Como eu sirvo um rodízio de massas aqui, de carnes. Então, esse pão quentinho é passado no rodízio também para o pessoal passar nos molhos ali também. Então, são coisinhas assim, sabe? São coisas que vai sempre puxando a memória das pessoas, lembranças, né? E é uma coisa que eu gosto, não é nada forçado, né? E a minha história, eu sempre. Aqui ao fundo é o museu. Eu tenho aqui, ó, museu com as fotos ali, as peças, então eu sempre trago quando eu posso. Eu gosto muito de contar minha história. Isso é um tem toda uma história aí de 145 anos no município. Então isso aqui eu vou retratando aqui em cada cantinho daqui da cantina. Eu vou retratando essa história. Que bacana, legal. Com certeza. Só de olhar aqui o Instagram, a gente já fica com vontade de conhecer. E vocês trabalham de. Que dia que vocês estão abertos? Para Sábado e domingo. atendimento de segunda a sexta? É sábado, Sábado e domingo. Dia de semana. Dia de semana, agora a gente está retomando. Depois da pandemia, a gente não conseguiu fazer que pegasse novamente os nossos atendimentos noturnos, né? Nós tínhamos atendimento quinta e sexta. Agora a gente está fazendo as quartas aí, mas não é toda quarta ainda. Quarta-feira que vem, por exemplo, vai ter a noite do frango caipira com polenta, que é o nosso primeiro prato que a gente começou lá atrás, né? E daí, uma vez por mês, a gente faz esse evento. Mas, assim, a ideia é manter a quarta-feira fixa e sábado e domingo. Sábado e domingo é sábado à la carte, tem as massas à la carte, tem essa polenqueta, e no domingo é o tradicional rodízio de massas e carnes. Bacana, legal. E eu vi uma postagem aqui também sobre o que vai ter aqui no Dia dos Namorados, aqui que eu vi que você postou, jantar à luz de velas e música ao vivo. O que você pode dar um spoiler do que vai ser servido? Sim, sim. A gente vai servir, antes da pandemia a gente tinha feito dois jantares, foi muito legal. A luz de velas mesmo, e a gente vai servir a entrada, que é uma sopa no pão italiano, né, isso vai ser a entrada. Aí a massa, aí o pessoal vai ter, os casais vão ter a opção de escolher, né, entre nhoque, lasanha, penne, espaguete, escolhe o molho, né, são cinco tipos de molho, que escolhe esse prato como prato principal. E na sobremesa vai ser a panna cotta italiana com calda de vinho. Então, esse vai ser o menu do Dia dos Namorados aí. E tem dois músicos aí que sempre estão com a gente, tocam música italiana. Esse dia vai ter umas músicas mais românticas aí, uma música bem suave. Que bacana, muito legal. É, o nosso italiana, você tem um charme muito, muito legal. Bom, eu queria agradecer você pela disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. É, só uma última pergunta antes de encerrar. Eu sei, Giovanni e Gabriel querem fazer alguma outra pergunta? Só antes de a gente encerrar. Cara, da minha parte, de boa. Da parte de boa, Giovanni? Podemos seguir. Eu só quero fazer uma última perguntinha só para mim entender um pouco melhor. A gente ali do restaurante, como é que funciona, só por uma questão de dúvida minha, essa questão do Sebrae? Para, por exemplo, você que, no teu caso, você comenta com o pessoal do Sebrae, eles vêm até o teu estabelecimento e oferecem esse curso, como é que funciona essa questão do Sebrae? Isso, o Sebrae, ele tem várias ramificações, né? Tem os cursos gratuitos e tem os cursos pagos, né? Então, a gente solicita uma oficina lá de um determinado área de marketing, por exemplo. E às vezes disponibilizam, mas o Senac também, o Senar também. É, esqueci de falar, nós ficamos costurando, não sei se tem tempo aí, mais um. Tem sim, tranquilo, pode falar, tranquilo. Fizemos uma costura com a ViaCred. A gente descobriu que a ViaCred apoiou um roteiro de turismo lá em Santa Catarina, e nós temos um da associação nossa aí, também faz parte da... É gerente da ViaCred. Daí a gente dá aquelas costuras e levamos essa ideia, se eles não gostariam de apoiar nosso projeto turístico aqui. E foi um conversa vai, conversa vem. Fizemos duas reuniões online e eles vieram visitar a Rota das Colônias. E saíram encantados aqui com os produtos, com a união do grupo, porque lá eles apoiaram região de Pomerode, um roteiro. Só que tinha muito problema lá do individualismo, né? E aqui eles viram que está muito forte essa parte de união do grupo, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo. A mim, eu tenho um piquenique que eu faço debaixo dos parreirais chamado Merendim no Parreiral. Nessa sexta, eu tenho oito empreendedores da rota. Tem o cara do morango, né? Que serve ali, que eu sirvo o suco de morango, a bolachinha... a cuaca virada, o pão, e fora os nossos, a geleia, o queijo, salame, eu vou pegando um de cada um. E isso que a gente tenta inserir, que as pessoas façam aqui, nós temos uma bandeira de ter a produção local, né? E eu falo assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha cesta, que eu sirvo para as pessoas comerem debaixo das parreirais, tem oito empreendedores dentro dela. Então, essa questão aí ficou muito forte para eles, verificaram. E daí foram para lá e começaram a fazer. Vieram novamente aqui para fazer uma oficina, para fazer um planejamento, para estudar, fazer um Canva. E assim eles vieram e foi aprovado lá por Santa Catarina. E a ViaCred, há 2 meses atrás, teve o evento de lançamento dessa parceria de 1 ano junto à nossa associação. O que que vai acontecer? Eles contrataram o Sebrae, né? Investimento de 170 mil reais. Eles vão qualificar, vai ter qualificação coletiva e individual para cada empreendedor, né? Nesse 1 ano de que eles vão estar assistindo a gente. E dali vão pegar a parte de gestão financeira, marketing, fortalecimento de marca. Cara, são vários itens assim. Então vai ter a qualificação coletiva, depois vai ser tratado cada empreendedor, né, do nossa rota. São 28 que estão inscritos, né, nesse trabalho. Então, né, dei uma voltona grande, mas, por exemplo, o Sebrae, de muitos anos eu sou parceiro do Sebrae, sempre fui buscar, né, muitos cursos paguei, muitas oficinas participei, e eu devo muito ao Sebrae nesse sentido, né? E hoje o Sebrae vai ser mais um grande parceiro aí durante 1 ano, vai começar aí nos próximos dias. Eu pergunto porque esses tempos atrás, eu estava atrás de um curso de gestão de restaurantes, né? Mas um curso mais focado nessa área, né? Eu acabei comprando um curso pela internet mesmo, porque acho que na época que eu fui fazer não tinha vaga, né? Mas eu sempre estou dando uma olhada agora, eu procuro também, a gente tem uma cozinheira que ela sempre faz, e a gente está buscando também capacitar mais o pessoal de lá. Mas assim, dentro do teu estabelecimento, assim, você geralmente oferece curso também para você e para seus funcionários. Isso, tipo, você for, né, você, por exemplo, quem tem interesse de fazer um curso, uma oficina, geralmente geralmente o pessoal vai lá e fazer curso, assim? Essa parte mais do restaurante, por exemplo, essa questão tua seria mais Senac, eu acredito. Senac, O isso. Sebrae é mais gestão, marketing, né? Toda essa parte. Parte de qualificação dos funcionários também, né? Mas é a questão das boas práticas, né? Que tem que estar renovando todo ano. Por exemplo, que eu oferecia um curso para a comunidade, isso. Foi nós que oferecemos aqui, de garçom. Nós temos muita dificuldade de mão de obra local, né? Então, isso aí, daí, aí você já não, não. O Senac era um curso muito extenso, eu queria mais uma oficina, assim, até para qualificar o pessoal que tava aqui, né? Daí eu peguei um garçom que é maître, né? Então, me deu 2 dias de curso aqui, que foi bem bacana. Mas o ideal é você conversar lá, sabe? Mostrar qual que é a tua dificuldade, onde que é, tem um empretec deles que é sensacional, aí pega tudo, cara. Né? Esse já é um curso, é um investimento, é um curso pago, mas é sensacional, sensacional. Bacana, é bom saber, e eu estou procurando sim essa capacitação para o pessoal de lá e tudo mais, os cozinheiros. A gente tem alguns funcionários que fizeram curso, mas não são todos, então acho que a gente tem que procurar essa capacitação, que eu acho muito importante, assim, e eu dou muito valor para isso, e achei muito legal, assim, quando você comentou essa questão que você é uma pessoa que procura sempre os cursos e tá ali. Ajudando o pessoal também, né, trazendo oficinas e tudo mais, que isso faz toda a diferença, né, na hora de trabalho. É uma dica ou outra ali que você pode usar no seu dia a dia. Eu acho isso muito, muito legal, eu acho isso muito interessante. E eu gostaria muito de agradecer de coração mesmo por você ter vindo participar aqui com a gente. Foi muito bacana, foi muito legal. E, bom, domingo às 20h30 da noite a gente vai ter um papo com o nosso amigo Lucas sobre investimento, tá? Ele não é coach, antes que me pergunte, ele não é coach. Ele é só um amigo que investe. Ele é só um amigo que investe, não é coach. Porque a gente trouxe alguns coaches aqui, mas, meu Deus do céu, foi muito complicado. É muito difícil conversar com os coaches. Mas, oi. Você tem certeza que não é coach? Tenho certeza, não vai ser surpresa. A última vez você também tinha certeza, você lembra? Cara, eu tinha certeza, mas quando o cara falou que era coach, eu fiquei assim, não, ele disse que era coach, ai meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço, né? Mas ele não é, pelo que eu sei, ele não é coach. Se ele fez curso de coach, é uma outra história, mas ele não é coach. Já é o começo, já é o começo. Mas é sobre investimento, então o pessoal que gosta de bolsa de valores, tesouro direto, CDB, participe que vai ser bem bacana. E aí na outra semana a gente vai ter o podcast sobre os... No outro domingo aí, a gente vai ter o podcast sobre os pets, né? O nosso segundo... Lembra que ano passado a gente fez? Vocês lembram, meninos, que a Jéssica participou? Lembro. Lembra? Então a gente vai ter o nosso podcast sobre os pets, então prepare os seus pets aí para aparecer nas câmeras, né? E a gente vai receber o nome do cachorro, né, que a gente vai receber é a Pretinha Tricolor. É um cachorro que torce pro Fluminense. Olha só, ele até me mandou uma foto aqui que eu quero até ver se eu consigo mandar para chipar aqui no te pegar aqui no Xiaomi, que é até o Giovanni vai dar risada aqui, ó. Quem tá abraçado com o cachorrinho aqui, só um minutinho, deixa eu só subir aqui a foto. Desse cara, né? O Giovanni gosta muito dele. Você vê que ela é toda faceira, ela já bateu foto com todos os jogadores do Fluminense, até com o técnico, o Fernando Diniz ali. Olha só, Giovanni. O que você acha, Giovanni? Isso aí, tem que apoiar o dinizismo mesmo. Apoiar o dinizismo mesmo, olha aí. Fernando Diniz, felizão, e do lado a Pretinha Tricolor, né? Que é o cachorro do Fluminense. É muito engraçado ver ela, quando o Fluminense faz um gol, ela sai correndo, assim, late. Então é bem bacana, virou um mascote do Fluminense. E ela vai estar aqui com a gente, né? Eles são lá do Rio, vão estar conversando com a gente aí no fora esse, no próximo domingo. E aí, deixa eu só pegar o calendário só pra mim. O pessoal dos pets é um potencial gigante. A gente sempre está recebendo hoje, né? Criamos até um espaço, né? Fiz até um espaço externo aqui. Cara, tem bastante cachorro aqui. E é a gente sempre está alertando o pessoal do potencial, né, turístico nesse sentido, as pessoas, e como eles estão todos unidos, se você atendeu bem, cara, já passa para outro, sempre está vindo aquele pessoal dos pets aí, né, para o restaurante. Então, esse é um, principalmente a gente da área rural aqui, tem que ter um olhar muito atento nesse sentido aí também. Sim, é um mercado gigantesco. A gente serve refeição para uma empresa que lida com tapete para cachorro, assim. Você vê que agora o mercado que está sendo em cima disso, você vê que tem grandes indústrias entrando, é muito forte no mercado de pets, porque realmente as pessoas estão adotando seus cãezinhos, eles estão cada vez mais se tornando, o cãozinho hoje é um membro da família, hoje você tem pasta de dente para cachorro, hoje você tem chiclete para cachorro, você tem diversos produtos que fazem com que o cãozinho ali esteja ali mais, digamos assim, mais humanizado com a gente, né? E isso é muito legal. Eu sou apaixonado por pets, eu gosto muito, muito mesmo, assim, meu Reels do Instagram é só cachorrinho, eu gosto muito, assim, de pets. Então, no dia 4, a gente tem a nossa conversa com o Lucas sobre investimento, dia 4 agora. Aí no dia 11 é o nosso podcast sobre pets com a Pretinha Tricolor. E aí no dia 25 a gente tem um especial, que a gente tá tentando fazer o especial dos streamers, mas com a galera do Red Dead Redemption Online, né? Nosso querido Chacal tá organizando pra gente um podcast super maneiro, né? Com os streamers, a galera que gosta de jogar, né? E principalmente a galera que gosta do Red Dead Redemption, né? E também mandar um abraço pra nossa querida Luana, que hoje também vai gravar um podcast também. Né, o podcast é isso, ela está gravando agora, nesse momento, ao vivo, né, um podcast com o pessoal lá de São Paulo, muito bacana, ela também tá crescendo na área dos streamings, ela também faz vídeo de jogo e tudo mais, e é isso, né, gente, a gente vai ficando por aqui, lembrando que eu vou deixar nas redes sociais o link do Instagram da Cantina da Zanqueta, os links das redes sociais do Gimito, o canal no YouTube, Instagram, os GIFs, cards, né, para o pessoal resgatar, e também, né, as plataformas digitais, onde a gente vai estar hospedado, Spotify, Deezer, Amazon Music. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Até.